8 más 7. Prossiga. Cruzando 180. Conversa, chame centro Recife no 251, alternando 13325. 13325, pega de boa semana, 18 no 7. Vá. Nada, bom dia, novembro. Obrigado, bom dia. Sou o objeto, Whisky Juliette Kilo, finalizou o reboque, portão 5, obrigado e um bom dia. Gente, Whisky Juliette Kilo, bom dia.